África, November Zulu, prossiga. Frequência de Salvador, 119, versão 8. África November Zulu, está na frequência do controle Salvador. Chame o solo, frequência 121 decimal 1, caso negativo, 128 decimal 95. 128 decimal 95. Correção, 121 decimal 1, caso negativo, 118 decimal 95. Controle Oceano 6251, código A, Mótima. Oceano 6251, faça nível de voo no 57, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 251, Oceano 6251, obrigado. Bom dia, bom voo. 6265, a senhora a identificação? Gente, hoje não é 6225. Você não é 6225, aciona a identificação. Após desvio, voa Bonf. Senai 6225, contato radar, 77 milhas nordeste do VR de Salvador, reporta na ponta ideal de descida. Senai 6225, afirmativo. Brad Bonf, desça para 4 mil pés, ajustando 0 no 4. Rio 5973, aciona a identificação, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 4, boa direta e TAP. Voo 976, aciona a identificação, reporta no ponto ideal de descida e informe ao controle e vai manter essa proa por mais quantas milhas? É, mais 20 milhas para essa proa e a ponto de 20 milhas de descida, voa bom e já estaria pronto para descida. 976, autorizado descida até o nível 050, reporta retornando para Bonfim. Tipo 973, ciente, reporta retornando a rota. Meia 225, ciente, broa 200, 40 milhas, 6225. O 973 afirmativo, por hoje, dona. Reporta retornando. Tem uma formação de próximo de ponto. O 976, desça até nível 110, autorizada para o de Pelô. 110, autorizado Pelô. Prossiga. Mais umas 10 milhas, umas 10, 12 milhas, a gente vai poder curvar à direita, desviando até Pelotas. É, 225, ciente, reporta retornando para Pelô. Ah, sim, Matil. A gente vai Pelô ou desvia vai direto Duna? É 225 inicialmente Pelô. É o número 2 na aproximação. Mas Pelô na aproximação. Luna 776, autorizado nível 070. 070, autorizado, Luna 776. Passando o Luna 5973. 5973 já está full ILS? Tá, dentro de mais duas milhas de evento que está. Reporta full ILS, 5973. O 973 chama a torre, frequência 118, decimal 95. O 9776, desce para nível 050, inicia a redução para 220 nós. Reduzindo, desce aos 50, é isso? Afirmo, 050, 220 nós. 220, reduzindo. Xené 6225 tem condições de voar dona, está presente? Negativo, negativo. Agora vamos voar pelo. Afirmativo então. 6225 reporta pelo. Na 6225, desça para 2000 pés, ajustando a 0 no 4, autorizado em ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 no 0 no 4, está autorizado em ILS X-Ray, em 1062, 9776, desça para 3.000 pés, ajuste 9 no 4. 3.014, 9776. Sou 9776, reduzir para 1809. 780 para NLS, Campo Aviso, 6225. BA225, chama a torre, frequência 118, décimo 95. 1295, muito obrigado, e a volta, 6225. 19776, desce para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. 2.000, X-Ray, autorizado, parei. Salvador, bom dia, T3171, Sambo 1, Cruzeiro 71. Com 3171, contato radar na decolagem, suba para o nível 320, voa Leda. 320, Leda, T3171. Estabilizado, 9776. 9776, chama a torre, frequência 1-1-8, decimal 95. 95, pode ir. Bom dia. Controle Salvador, Cordial, bom dia, Gol 1961. Gol 1961, contato radar, suba para o nível 360, boa lida. O 360 da presente lida, 1961. Gol no 093, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 04, chegada a bom fim. Gente, são 3171, no chão centro Recife, frequência 125.1, alterna 123.8. 1961, chamo centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. 351-1238, com certeza. Prossiga. 093, ciente do desvio, reporta retornando para pelo.